A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, irmãos, tem como base a palavra de Jesus em Mateus 6, 22, sobre os olhos. Na verdade, sobre luz e trevas. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mateus 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Essa palavra nos fala com clareza que Deus quer que nós tenhamos olhos bons. Uma visão restaurada, purificada por Deus, para que todo o nosso corpo seja luminoso. Por isso, irmãos, eu entendo o quanto o diabo investe, principalmente na nossa geração, para fazer com que os nossos olhos sejam impuros, para que as crianças tenham olhos impuros, para que esta geração seja pervertida pelo olhar. A maior indústria que temos hoje, depois do petróleo, e talvez da indústria automobilística, que não há certeza ainda quanto a isso, é a indústria do entretenimento. Isto é, criação de filmes, de vídeos, de programas, hoje em celular, tudo neste mundo é algo para atrair os olhos de toda uma geração. Mas o Senhor quer que os nossos olhos sejam bons. E o que o Senhor tem me falado sobre isso é que nós devemos ter os nossos olhos renovados por Deus. E a nossa visão, em todas as perspectivas de vida, ela precisa ser renovada. Olhos, quando fala de olhos, meus irmãos, não fala só desses olhos físicos que nós temos, mas principalmente dos olhos espirituais, da nossa ótica, da nossa semiótica, daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós lembramos. Tudo isso faz parte da nossa visão de vida, de como nós vemos a vida hoje. Por isso Deus precisa, meus amados, transformar o nosso olhar para que os nossos olhos sejam bons. Eu tenho descoberto que tudo no presente, a maneira que nós vemos, por exemplo, vemos uma pessoa, vemos as falhas das pessoas, tem a ver muitas vezes com o nosso passado. E por isso a primeira coisa que Deus precisa transformar é a nossa visão do passado. Nossos olhos têm que ser olhos bons ao olharmos para o nosso passado, ao olharmos para tudo que aconteceu em nossa vida. Deus quer transformar a nossa visão. E Deus falou muito comigo há uns dias atrás, quando eu estava num avião e olhei a data, e era a data do dia em que meu pai morreu, dia 19 de fevereiro. E eu lembrei, e eu comecei a lembrar do meu pai, olhar o avião, as nuvens, e comecei a lembrar algumas coisas do meu pai. Lembrar, puxa, meu pai só andou de avião uma vez. E comigo, quando eu tinha 13 dias, ele pegou uma carona de Belo Horizonte até Curitiba no avião do Correio Aéreo. E foi comigo, me levou de volta, porque eu nasci em Minas Gerais, e com 13 dias ele me levou de volta para o sul de avião, e foi a única vez que ele andou de avião, comigo. E eu fiquei lembrando, mas Deus logo colocou meu coração, e eu comecei a lembrar as coisas ruins do meu pai. Daí o Espírito Santo disse, não, começa a lembrar as coisas boas. E eu peguei o meu computador na hora e comecei a escrever tudo de bom que eu lembrava do meu pai. E Deus me trouxe à memória a minha infância, a minha adolescência, o quantas vezes meu pai foi importante na minha vida, mesmo com os problemas de alcoolismo que ele teve, que fez a nossa vida sofrer, mas ele teve tantas coisas boas, e eu comecei a louvar a Deus e agradecer de uma maneira que eu nunca agradeci pela vida de meu pai. E o Espírito Santo disse: eu estou transformando o teu olhar do teu passado. E vi ali, meus amados, uma maneira que a gente deve olhar o nosso passado. Olhe o seu passado com gratidão. Escreva isso dentro do seu coração. Olhe o seu passado com gratidão. Não olhe o seu passado com mágoa, com ressentimento. Meus amados, nós temos tanta gente que nós temos que liberar no nosso passado, tantas coisas que nós temos que liberar no nosso passado, meu amado, mas eu tenho certeza que na hora que Deus colocar no teu coração, para com cada pessoa, para com cada vida, como nós conversávamos hoje, né, com o César, as dificuldades da vida, meus amados, não vamos olhá-las com mágoa, com ressentimento, como foi aquilo. Aquilo foi uma provação terrível. Olhe aquilo, meu amado, com gratidão. Olhe como Deus te fortaleceu, como Deus te abençoou, quantas coisas Deus edificou na tua vida, através até mesmo das lutas, das perseguições, das tribulações, das pessoas que até mesmo que te fizeram mal. Olhe para trás e agradeça. Agradeça a Deus. Muitas pessoas nós não podemos agradecer. Naquele dia, naquele avião, eu não podia mais agradecer ao meu pai pessoalmente. Eu gostaria de ter agradecido mais quando ele estava vivo, mas eu pude ter um momento de avivamento, irmãos, de avivamento diante de Deus, de agradecer a Deus pelo meu pai que me deu vida, que me sustentou, pelo pai que foi do jeito que ele foi, em nome do Senhor Jesus. Eu comecei a louvar e escrever ali com lágrimas nos olhos, com uma gratidão que eu nunca tinha tido. Olhe o seu passado, as pessoas do seu passado, meu amado, algumas delas ainda estão no seu presente. Olhe para elas com gratidão. Se você conseguir alcançar algumas delas, vá até elas e diga: eu sou grato a você. E dentro deste mover, meus amados, Deus me fez encontrar o meu primeiro patrão. Eu tinha uma mágoa muito grande com aquele judeu, Dr. Clóvis. Eu era drogado, eu estava no mundo, mas ele me deu um emprego. Mas ele era um homem sovina. Né? Ele queria tirar tudo, ele explorava os empregados e tudo demais. E o primeiro salário que ele me pagou foi um cheque sem fundo. Mas na hora que eu vi aquele homem caminhando no shopping, já com 70 e poucos anos, eu fui com os meus braços abertos e disse: Dr. Clóvis, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu era um moço drogado, você me deu uma chance lá na sua loja, e eu pude trabalhar, ganhar meu primeiro dinheirinho. Comecei a agradecer a Deus pela vida dele. Ele não entendeu, ele me deu um abraço todo bobo, né? Puxa, como você está bem. Eu comecei a dizer para ele o que eu fazia, aonde eu fazia, por onde eu fazia. Ele ficou todo feliz. Eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer de que aquele jovenzinho do estoque, maconheiro, que ele deu uma oportunidade, voltou para ele um dia, depois de muito tempo na vida, e agradeceu. Meu amado, olhe para o seu passado, para as pessoas do seu passado, com gratidão, e olhe também com perdão. Gratidão e perdão, irmãos. Duas coisas que purificam o nosso passado, que purificam o teu passado, purifica a visão que você tem das pessoas, da família, do marido. Pude dentro desse mover, irmãos, há muito tempo eu não vi a minha avó. E passando ali por Santa Catarina, minha mãe sempre dizia que ela estava num asilo, lá na ilha de São Francisco do Sul. E eu disse para as crianças: pessoal, eu sei que está chovendo, sei que nós estamos de férias, mas hoje nós vamos fazer uma coisa muito especial. Nós vamos sair da nossa rota e vamos lá ver a vovó, que é a bisavó de vocês. E fomos Santa Catarina dentro, até aquele asilo, meus irmãos. Cheguei lá, estava aquela velhinha pequenininha, minha vovó, que cuidou de mim quando era pequeno. Eu fui lá para agradecê-la. para que meus filhos conhecessem. O André pegou seu violino, tocou para a bisavó, com 90 anos de idade, ali sentadinho na sua casinha do asilo. Meus amados, gratidão é isso, é você voltar para agradecer, ou no coração, ou de fato e de verdade. Amém, amados? Gratidão e perdão. Quero te dizer, querido irmão e irmã, perdoe o seu passado. Perdoe as pessoas. Dentro daquela expectativa, daquela nova visão do meu pai, eu estendi também mais uma dose de perdão. Porque eu tenho certeza que isso, meus amados, deixaram os meus olhos melhores ao olhar para o passado. Segundo, nosso olhar do presente. Quando olhamos para o presente, o presente fala da realidade, irmãos. O passado é alguma coisa, são as circunstâncias, pessoas, situações que já passaram, que vieram, que já tiveram a sua existência, estão atrás de nós, estão na nossa lembrança, mas o presente não. O presente é a realidade, é o momento que nós estamos vivendo. E a maneira que Deus quer, os olhos do presente são olhos de amor. Olhe para o seu presente sempre com amor. Porque aqui no presente estão as pessoas com quem você convive. E muitas vezes, amados, nós estamos vivendo um presente cheio de amargura, cheio de pressa, cheio de nossos próprios objetivos, e nem ao menos vemos as pessoas que estão ao nosso derredor. Passamos por pessoas todos os dias, cumprimentamos a pessoa da portaria todos os dias, mas, meus amados, o presente é a hora de transferência de amor. Se nós não conseguimos transferir amor para o passado, já passou, e nem tampouco para o futuro. E a perspectiva de Cristo nesse mundo é uma perspectiva de amor. Colossenses 3,14 fala que acima de tudo na nossa vida, que possamos fazer ou realizar, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios 14,16 diz que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então o amor é algo do presente, que acompanha as nossas ações. Nossas atitudes têm que ser acompanhadas de amor. Porque o amor, meus amados, é inquestionável. Eu já falei isso para os irmãos aqui. Amar, ninguém pode questionar. Quando ver o verdadeiro amor na vida da igreja é a maneira. Nisso conhecereis que sois verdadeiramente os meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. E quando nós temos olhos de amor no nosso presente, nós vamos ver o nosso presente também transformados. Porque nós vamos olhar uns aos outros com amor. Vamos olhar as pessoas na rua com amor. Nunca vamos olhar nada, nem ninguém com malícia, nem com nenhum tipo de olho deste mundo. Pelo contrário, o amor de Deus é alguma coisa que nos limpa de dentro para fora. Sabia disso? Quantos sabem que o amor nos limpa de dentro para fora? O amor limpa você de dentro para fora. Nós, quando somos cheios do amor de Deus, o amor de Deus vai nos limpando, limpando a nossa vida, limpando a nossa alma, e você se torna um transmissor do amor de Deus. Transmissor do amor de Deus. Então, o presente, você olha para as pessoas, para os irmãos, para quem está ao teu derredor, que às vezes é o seu para-raio, para as pessoas mais próximas. Deus tem me falado isso para minha própria esposa, quando Deus me trouxe essa palavra ao meu coração. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a Rosana e fui passar 3 dias em Gramado. E eu cheguei e trouxe essa palavra para ela lá. A gente sentou lá no hotel, que Sócio e Dani já estiveram lá comigo, olhando para aquele vale maravilhoso. E eu comecei dizendo: Rosana, sabe o que Deus está me falando? Deus está mudando os meus olhos. E os meus olhos do presente falam de amor. Eu disse para ela: eu quero te amar mais do que eu tenho te amado. Eu quero ir além contigo, minha esposa. Quero ir além com os nossos filhos. Pedir perdão para ela. Eu quero ser uma expressão mais viva do amor de Deus dentro da nossa casa. Isso é transmitir o amor, é você mostrar o amor. Não tenha medo de mostrar o amor de Deus, meu amado. Essa é a hora de mostrar o amor de Deus para as pessoas que estão próximas de você, para quem está perto de você, em nome do Senhor Jesus. Amor, muitas vezes, é sacrifício. É sacrifício de vida, é sacrifício de tempo. Mas mostre o amor de Deus hoje no presente, e você vai ver que o amor purifica os teus olhos. Dentro do presente também está a nossa própria vida. Isso nos leva a compreender que nós também temos que aprender a olhar para nós mesmos. E é um olhar para dentro de nós mesmos, para dentro de você. No presente você olha para dentro de você, você vê a sua vida. E às vezes nós nos vemos e o que nós vemos lá dentro não é bom. Mas Deus quer purificar o nosso olhar acerca de nós mesmos. E a maneira correta de olharmos para nós mesmos é um olhar de humildade. Você olhar para dentro de você mesmo com quebrantamento e humildade diante de Deus. A palavra nos ensina, amados, nunca pensar de nós mesmos além do que convém. E nós somos tão cheios de direitos, nós queremos tantas coisas, queremos fazer a nossa vontade, né? Queremos crescer, e tudo isso vivemos numa época em que o ser humano é valorizado, mas nós devemos viver para nós mesmos. Convém que tu cresça, Senhor, em mim, e que diminua eu. Um olhar de humildade dentro do teu coração para com você mesmo, no presente. E assim nós podemos ser vasos em que o amor de Deus opera. Amém, amados? Uma outra perspectiva é a visão do futuro. Olharmos para a frente. Deus purifica os nossos olhos quando nós aprendemos a olhar corretamente para o futuro. Eu lembro um filme que eu via quando eu era pequeno, chamado As Viagens de Gulliver. Os mais antigos lembram desse desenho. Quem lembra? As Viagens de Gulliver. Ninguém lembra de história nenhuma, mas lembra de um cara que dizia, não vai dar certo. Quantos lembram disso? O cara que dizia, não vai dar certo. Qualquer plano, não interessava o plano que a turminha fazia, né? Para fazer algum plano, alguma realização, fazer alguma coisa grandiosa. Aquele cara atrás, não vai dar certo, não. E ele ia acompanhando e dizendo, não vai dar certo. Ele não tinha nenhuma perspectiva de que o seu futuro ia ser melhor do que qualquer coisa. E assim muita gente vive com respeito ao seu futuro. Não vai dar certo. Sabe o que é isso, irmãos? Falta do conhecimento da presença de Deus na sua vida. Uma vida que vive com Deus tem uma perspectiva do futuro. Olha o futuro com esperança. Erga sua mão e diga, olhar o futuro com esperança. Sempre com expectativa, diga, sempre com expectativa, aleluia, que o melhor ainda está por vir, meu amado. O futuro da vida da igreja é melhor, a palavra diz que o nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando sempre mais e mais, até ser dia perfeito. Eu lembro quando a nossa aurora tinha 9 aninhos, mais ou menos. Eu tinha um médico muito querido, que foi vice-prefeito, depois foi assassinado, mas era muito meu amigo, foi assassinado, creio que o ano passado, ou ano retrasado, como secretário da saúde de Porto Alegre, mas aquele médico era um amigão meu, de muitos anos, doutor Eliseu. E ele, quando soube da síndrome da aurora, ele foi lá no meu estúdio, e ele, como médico, ele começou, olha, eu vou te dar a real sobre essa síndrome. E começou a falar sobre o que era esse tipo de síndrome. Que naquela época a gente ainda estava tateando como que nós íamos desenvolver a aurora. E eu lembro dele ali sentado no estúdio comigo, falando. E eu pegando aquelas palavras, aquilo encheu meu coração. E eu começava a ver a aurora no futuro, toda aquela problemática. E lembrava que nós tínhamos recebido tipo um polígrafo do que seria a síndrome da aurora, que dias negros nos esperavam. Eu cheguei em casa, jururu, não sei se vocês conhecem essa palavra, triste, jururu. E a Rosana, o que que tem? Naquela época a gente morava com a minha sogra, nosso apartamento estava sendo construído. Minha sogra olhou triste e eu comecei a dizer. Daí, no outro dia, estava na geladeira do nosso cantinho assim: com Deus sempre há esperança. Com Deus sempre há esperança. Eu nunca esqueço disso. Mesmo que, viu, Rodrigo? Mesmo que a gente tenha laudas, desenganos de médicos, falências, ou uma perspectiva ruim na economia, ou terremotos, maremotos, tsunamis, o Senhor te diz: você não será abalado. Mil pode cair à tua direita e 10 mil à tua esquerda, mas você, meu irmão, não será abalado, porque a palavra que Deus nos disse nesta manhã, lá em Contagem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, irmãos? Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nós vimos que a vidinha da Aurora foi e está sendo como a luz da aurora, que vai brilhando sempre mais, até ser dia perfeito, porque o Senhor cuida dela, o Senhor é a nossa prosperidade, o Senhor é o nosso cuidado. Muitas das coisas que previa-se na síndrome aconteceu, muitas das que previam não aconteceu e nem vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Uma das coisas é que ela morreria antes dos 20 anos, mas já completou 20 anos e está muito bem de saúde, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque com Deus sempre tem expectativa. Olhe para o seu futuro, irmão. Tem uma luz chamada Jesus. Quem olhar para Ele nunca será confundido. E o nosso futuro, ele é sempre um futuro iluminado com a luz de Deus. Se os nossos olhos forem bons, nós olharmos para Jesus, nós seremos iluminados e as trevas não terão lugar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E você poderá olhar para a sua vida com perspectiva, meu amado, com esperança em todas as áreas, em todos os contextos que Deus pode estar te mostrando nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes os irmãos chegam e falam: ah, não sei como vou criar meu filho. Ah, meu filho aqui, eu acho que eu vou para o exterior, isso ou aquilo, não dá para... Não, meus amados. Olhe com esperança, Deus vai cuidar dos seus filhos. Ensina o teu filho o caminho do Senhor, e depois, quando ele for grande, quando ele se tornar grande, nunca vai se desviar dele. Faça o que Deus te manda no presente, que você garante o futuro. E o presente, meus amados, chama-se fé. O que Deus quer da nossa vida, e só consegue ter esperança quem tem fé. E isso Deus está gerando no nosso coração nesta noite. Aleluia. Então nós já olhamos para trás, já olhamos para o presente, já olhamos para a frente. Agora eu quero falar sobre olhar para baixo. Uma outra perspectiva é nós aprendermos a olhar corretamente para baixo. Às vezes, quando se diz, né, a pessoa está cabisbaixo, ele está de olhar baixo, está triste, está... jururu, isso. Mas olhar para baixo, amados, com os olhos bons, não é isso não, irmãos. Primeiramente, tem dois aspectos quando se olham para baixo. Primeiro, se acham tesouros. Você olha para baixo com atenção, no seu caminho, para não tropeçar em nenhuma pedra. Como a palavra diz, você olha para baixo cuidando para não errar o caminho. É um olhar de atenção. Quando você olha para baixo com atenção, às vezes você acha coisas preciosas. Quem já achou alguma coisa no chão? Deixa eu ver. Eu já achei. Eu lembro um dia frio que eu estava saindo da Life. A Rosana estava grávida, a gente tinha dado nosso carro de oferta. E tínhamos que pegar um ônibus a uns 300 metros, assim. Aquela chuva fria. Aquele frio de rachar em Porto Alegre, nós em casa, cada ela gordona, eu abraçando ela e nós olhando para baixo. De repente passou um carro, iluminou, e eu vi um dinheiro jogado no chão. Eu fui lá, peguei aquele dinheirinho novinho, 3 notas de 100, irmãos. Eu disse: meu Deus, bendito olhar para baixo, é o olhar de sorte, viu? Viu? Você olha para baixo com... atenção, você encontra as dracmas perdidas. Mas tem outras coisas que estão caídas no chão, e quem olha para baixo, encontra. Você encontra os perdidos. Quem olha para baixo com um olhar bom, vai encontrar as pessoas que estão caídas na beira do caminho. Hoje eu escrevia numa carta sobre um irmão. A razão pela qual eu ajudei esse irmão é porque eu o encontrei caído na beira do caminho. E só por isso. E eu, irmãos, eu tenho uma fraqueza. Eu não consigo ver gente caída na beira do caminho. Não consigo. Deus o transformará pela glorificação em um corpo espiritual glorificado. Esta glorificação se dará na segunda vinda de Cristo. Aqueles salvos que já estiverem mortos ressuscitarão com um novo corpo. E logo em seguida, aqueles salvos que ainda estiverem vivos terão o seu corpo natural transformado instantaneamente em um corpo sobrenatural. Porque a Bíblia nos diz que o corpo que receberemos será semelhante ao corpo que Jesus recebeu quando ressuscitou. Nunca mais sujeito à morte, nunca mais sujeito às limitações, às leis naturais, um corpo glorificado. É imprescindível que eu e você entendamos e amemos nessa vida. Embora você e eu não precisamos nos preocupar com a glorificação, ela é uma consequência. Precisamos nos preocupar, nos concentrar na santificação. Santificação e a pesca de hoje, redenção, regeneração, novo nascimento, o sonho de Deus. Deus tem propósito na sua vida. Mas creia, ao conhecer a verdade, creia nestas coisas que são a legalidade, são um lastro genuíno, incontestável, indestrutível da nossa salvação. Em toda a vida, eu e você podemos crer e proclamar. Um dia, eu era pecador, miserável, condenado, e Jesus pagou por mim. Em toda a situação da minha vida, eu fui resgatado, redimido do inferno das trevas. Eu não pertenço mais a você. Mesmo que você esteja vivendo uma luta, mesmo que vive uma secundária de depressão, depressão de morte, você pode proclamar, eu não me conto, Satanás, fora da minha vida, porque eu não pertenço mais a você. Estamos regenerados, nascidos de novo, reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, e entramos num processo chamado vida de santificação, igreja, corpo de Cristo. Lá no Velho Testamento é a travessia do deserto. Até chegar na terra de volta ao Deus. Para vivermos em nós com Deus. Porque Deus nos salva. Não apenas Ele nos criou. Ele não vai ter a mim e a você apenas porque Ele nos criou e nos fez do jeito que Ele queria. Ele fez em nós um propósito divino. Propiciou um ambiente tão difícil como a vida de Deus, mediante as provas de toda a perdição, eu e você decidissem com quem queremos ficar. E Ele nos capacitou pela fé a vermos a Jesus, a vermos o seu amor, e tomarmos posse, nos apropriarmos das verdades dEle e da herança que Ele deixou. Quando criou todos os pais. E agora eu e você, crendo nessa vida, nos submetemos à vida diária de santificação. Até o dia em que teremos nossa vida no altar do Senhor, toda a eternidade. Na presença de Deus, e receberemos um corpo pleno de salvação. Me permita que muitos façam. Quando alguém morre, o que acontece? Para onde vai? Alguns interpretam as pessoas que vão morrer, dormindo no céu, os que estão dormindo, os que dormem. Jesus deu uma resposta ao ladrão de Deus. E Cristo a sua vida, arrependido de forma genuína, ele disse: Jesus, meu Salvador, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós somos o Espírito, e o Espírito não dorme. Não existe a instância sonho para o Espírito. Essa é uma instância exclusivamente da vida terrena, por forma. Portanto, os Espíritos não estão adormecidos, eles estão no paraíso com Jesus. Como é isso? Ninguém sabe. Agora, no dia em que Jesus retornar a esta terra e arrebatar a sua igreja, nós, tantos os que já morreram, tantos que estiverem vivos, receberemos um corpo glorificado e viveremos por toda a eternidade com Jesus no reino do Pai. Viveremos por toda a eternidade cuidando do seu reino, desfrutando da perfeita família que Deus estabeleceu para mim e para você e toda a eternidade. Isso é motivo suficiente para você falar glorificado. Glorificado é o Senhor em todo espírito, a Ele com nós vivemos em todo tempo. Isso é motivo de glória. Porque Ele me cuida, porque Ele me sustenta, porque eu vivo bem com Ele. Este é o motivo pelo qual nós estudamos a toda a vida. Eu convido você a ler com você, a ler os versículos em voz alta, em todo lugar. O Espírito Santo te enche de amor e entendimento e cancelará a sua vida.